agência 6557, dígito 9, e a conta corrente é 0369, dígito 7, Bradesco. Itaú é agência 4562 e a conta corrente é 47553, dígito 5, porque quem dá com alegria, como o sol brilhará. Meu abraço carinhoso ao pastor Luiz Carlos, Luiz Carlos Silva. Deus abençoe, pastor Luiz Carlos. Estamos juntos aí, querido amigo. Estamos juntos, Deus abençoe. Deus abençoe a nossa igreja, Nova Vida de Botafogo. Deus abençoe. Deus abençoe muito, muito, muito. Vamos lá, pastor Bispo Salomão, querido primão do coração, beijo carinhoso, Bispo Salomão. Igreja Ministério Vida, lá na rua Magno Martins, 284, Freguesia Ilha do Governador. Magno Martins, 284, Freguesia Ilha do Governador. Meu amigo Tunico, Tunico de Souza, abraço, ele diz aqui, abraço, meu bispo, estamos juntos, meu amigo Tunico de Souza. Tunico é um amigo de sempre, aquele abraço carinhoso, Deus te abençoe, Tunico, estamos juntos aí, estamos juntos, Deus abençoe. Vamos lá chamar Tavares Borba, não desliga o seu rádio, daqui a 5 minutos nós estaremos de volta. Aí vem a notícia com Tavares Borba e daqui a pouco estaremos de volta. Até já. Você está ligado na 1520. Continental. Sucesso. Entendendo a língua portuguesa com Vânia Lopes. Hoje nós vamos falar de algumas dificuldades da língua portuguesa. Estava assistindo a uma novela quando uma personagem disse a outra: eu custo a entender sua traição. Então pensei, bem, creio que não é difícil trair alguém que tenha um preço, já que ela custa. E você, ouvinte, deve estar se perguntando, como então dizer? É fácil, use sempre custa. Custa para mim entender sua traição. Custa para o jovem ser responsável. Custa para eu aprender o jogo. É sempre assim. Custa. Esqueça o custo e muito menos coloque preço em si mesmo. Mande suas dúvidas para professoravanialopes@hotmail.com. Porque viver é aprender. Compareça quinta-feira às 17 horas na Quinta dos Milagres, na Catedral das Assembleias de Deus em Madureira. Rua Carolina Machado, 174, Madureira. Você que está com problemas financeiros, enfermidades, depressão, angústias, o pastor Abner Ferreira e os pastores auxiliares estarão ministrando a palavra de Deus e realizando a oração que irá abençoar a sua vida. Culto dos Milagres às 17 horas. Um novo sorriso, mais alegria, a comunicação amiga de uma rádio que conquistou você. Continental AM. Rádio Continental, competência, credibilidade, sempre seguindo você. ZYJ491, Rádio Continental. 1520 AM, a verdade em primeiro lugar. A verdade em primeiro lugar. Oh, oh. Primeiro lugar. A verdade em primeiro lugar. Oh, oh. Rádio Continental. Continue na sintonia. É gostoso de ouvir. Continental AM. Dicas Continental, defesa do consumidor. Fique atento aos produtos importados. Eles devem trazer em sua embalagem uma etiqueta com as explicações escritas em português. E o consumidor poderá exigir manuais de instrução também em português. Em termos de garantia, quando você compra um produto nacional ou importado, o fabricante ou importador deve garantir a troca de peças enquanto o produto estiver sendo fabricado ou importado. A oferta de peças deve continuar por certo tempo, mesmo depois de o produto deixar de ser fabricado ou importado. Na oferta ou venda por telefone e reembolso postal, é preciso ter o nome do fabricante e o endereço. Na embalagem, na publicidade, em todos os impressos usados na compra. Dicas Continental. Um oferecimento. Editora Betel. A editora do povo de Deus. Nesta terça-feira, às 19 horas, venha participar da grande reunião do ensino da Palavra de Deus, na Catedral das Assembleias de Deus, em Madureira. Diz as Sagradas Escrituras: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras. Pastor Abner Ferreira estará ministrando uma palavra que te levará aos conhecimentos mais profundos de Deus e a uma fé inteligente. Terça-feira do ensino da Palavra de Deus, às 19 horas, na Catedral das Assembleias de Deus em Madureira, Rua Carolina Machado, 174, em Madureira. Na internet www.continental1520.com.br. A verdade em primeiro lugar. Você sabia? A cobrança de pênalti foi criada em 1891 pelo irlandês William McCroom, que por sinal era goleiro, imagine só. Parece absurdo, não é? A alegação do William pela criação do pênalti. Segundo ele, é muito mais fácil defender um pênalti do que um chute a 5 centímetros da linha da meta. Será? É, mas nem todos nasceram com a mesma sorte do Dida e Tafarel. Você sabia? O termo voto significa promessa, compromisso ou pacto. No Antigo Testamento, as pessoas faziam votos a Deus para que ele lhes abençoasse. Você sabia? Um renascer com Deus. Pastor Presidente Antônio Carlos. É isso aí, meus amigos, estamos de volta com a nossa programação normal até as 10 horas e 30 minutos, 10 horas e 25 minutos, estaremos orando por você dentro da nossa programação. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Kendi Kikuchi.